Panorama Agrícola para 15 de março de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Santa Catarina, olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de terça-feira, 15 de março, de lua crescente. Na mesa de som hoje comigo está o Eduardo Maier. Eu sou o Mauro Moirer e este é o Panorama Agrícola. O ditado do programa nesta terça-feira é: é na necessidade que se conhece um amigo. Confira na dica de hoje algo que ajuda o seu bolso e também o meio ambiente. Noticiário: o agricultor tem prazo para adaptar a produção do leite. E no quadro Aquanegócios, pesquisa vai monitorar a qualidade da água para o cultivo de moluscos em Santa Catarina. O projeto abre caminho para a exportação. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, você pode enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou telefonar para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para proteger o meio ambiente, é necessário reduzir todas as formas de desperdício. Não há produção de energia sem impacto ambiental. Por isso, é muito importante comprar eletrodomésticos e lâmpadas eficientes, não deixar as luzes acesas e aproveitar ao máximo a iluminação natural. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Maior qualidade na produção do leite e maior garantia de segurança sanitária ao consumidor. Esses são os resultados esperados pela adoção de padrões estabelecidos pela normativa 51 do Ministério da Agricultura, que entra em vigor no dia 1º de julho deste ano. Os produtores de leite devem se adaptar aos padrões da instrução normativa 51, porque a partir de julho deste ano o leite não será mais aceito se não passar por todos os processos exigidos pela lei. A normativa classifica o leite em A, B e C e, dentro de cada padrão, estabelece regras. Para ser classificado como tipo A, é necessário que seja produzido, beneficiado e envasado na propriedade rural. Deve apresentar teste qualitativo negativo para fosfotase alcalina, teste positivo para peroxidase e enumeração de coliformes menor que 0,3 por milímetro ou por mililitro. O leite do tipo B pode ser armazenado pelo produtor por até 48 horas em temperatura igual ou inferior a 4 graus centígrados. Em seguida, deve ser transportado para o local onde será pasteurizado, devendo apresentar teste negativo para fosfatase alcalina, teste positivo para peroxidase e também a enumeração de coliformes menor que 0,3 por mililitro. Já a instrução normativa define como tipo C o leite somente coletado na propriedade. Deve ser transportado até o local onde será industrializado em até 10 horas após a coleta e também deve apresentar os testes após a pasteurização com os resultados do tipo A e B. Independente do padrão do leite ou do tamanho da propriedade, as boas práticas de produção e os padrões de profilaxia, higiene e manejo devem ser rigorosamente obedecidos. A terceira Mercoláctea será oficialmente lançada esta semana, na quinta-feira, dia 17, às 7h30 da noite, no Núcleo de Criadores de Bovinos, na EFAP, em Chapecó. A feira será de 11 a 14 de maio e reunirá 150 expositores. A Mercoláctea é organizada pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. Estudo ambiental para o ordenamento de parques aquícolas destinados ao cultivo de moluscos, de acordo com padrões internacionais, é o nome do projeto que a Epagri começa a desenvolver. Serão 18 meses de pesquisa para se conhecer a qualidade da água dos parques aquícolas em Florianópolis, com o objetivo de se buscar um padrão de qualidade internacional. O médico veterinário Robson Ventura de Souza, do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da Epagri, explica o projeto. O projeto é um trabalho piloto que vamos fazer nas Baías Norte e Sul de Florianópolis, objetivando classificar aqueles parques que foram anteriormente delimitados pelos planos que foram feitos aqui pela Epagri. Foi feito os planos de desenvolvimento da maricultura, foram determinados parques aquícolas, e a ideia desse projeto é justamente criar uma metodologia para que a gente possa classificar esses parques. E essa metodologia atende tanto os padrões nacionais, a legislação nacional, mas também visando buscar a experiência internacional de como se faz isso fora do Brasil em centros que produzem moluscos há bastante tempo. O pesquisador Guilherme Rupi, que é biólogo, enfatiza a necessidade de se conhecer a qualidade da água na produção de moluscos. Bem, um dos principais requisitos para o desenvolvimento do cultivo de moluscos é a qualidade da água dos parques aquícolas. Essa é uma grande preocupação, tanto dos maricultores, quanto dos órgãos responsáveis pelas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e regulamentação da atividade. Por quê? Porque os moluscos, como organismos filtradores, eles podem acumular toxinas ou contaminantes que podem afetar a saúde dos consumidores. Por isso, é necessário que os cultivos sejam estabelecidos em áreas com qualidade de água adequada e que atenda à legislação nacional. A qualidade certificada da água irá possibilitar ao maricultor acessar mercados internacionais, diz Guilherme. Existe o problema da qualidade dos moluscos, né? Em função da qualidade da água, que eles têm que ser cultivados em uma água bastante limpa. E outra questão, que é um problema dos nossos maricultores, é o acesso a novos mercados, a mercados internacionais, porque hoje nossos produtores só podem vender no mercado local. Então, os mercados internacionais, como França, Espanha, Inglaterra, Canadá, eles têm uma legislação diferente da nossa. E para que esses mercados sejam acessíveis, é necessário também que essas legislações em relação ao monitoramento da qualidade da água sejam atendidas. E estas são muitas vezes bem mais restritivas que a legislação nacional. Então, com essa preocupação, foi elaborado esse projeto, né, por técnicos da Epagri SEDAP e Epagri Sirã, para estudar a qualidade da água das áreas de cultivo e classificá-las de acordo com padrões internacionais. Guilherme Rupi, do SEDAP, destaca ainda por que a modelagem da água é importante. Exato, é conhecendo as áreas de cultivo e a qualidade, tendo uma certificação de que essa água está de acordo com padrões nacionais e internacionais, né, esse produto poderia ser credenciado para a exportação para mercados internacionais. Essa questão da modelagem, que é foco desse projeto, é porque os sistemas costeiros são muito dinâmicos, variam em função de vento, de correntes, de marés. Então, o resultado pontual não necessariamente é um resultado ao longo de um período maior. Então, se você for fazer uma amostragem próxima ao ponto de poluição, certamente pode dar condições inadequadas. Mas nessa região não deve ter cultivo. Nas regiões de cultivo, você pode ter, em alguns momentos, condições adequadas de cultivo. Mas não se sabe até que ponto essas fontes de poluição vão afetar esses cultivos de uma maneira dinâmica, ao longo do tempo, ao longo de diversas condições de vento, de correntes, de marés. Então, esse é um dos objetivos desse projeto. E, bem, então, por fim, com a execução desse projeto, né, pretende-se qualificar as áreas de produção de moluscos, de modo a abrir as possibilidades de exportação dos produtos da maricultura catarinense, além de garantir a qualidade do produto destinado ao mercado local. A iniciativa do SEDAP é pioneira no país e, a longo prazo, pode beneficiar 650 maricultores de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.